juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raiou. Nossa linda juventude, página de um livro.